É brincadeira que te faz dançar e conquista. Oi, desce desenrolando pra subir, depois fica. Pode tremer a lomba, lomba, trava e quica. Chego junto pra inspirar, dispara. Vou que te faz viciar, fórmula, máscara. Que eu dou grito pra tirar, levantar do sofá. Essa bunda e vem dançar, se soltar, pode ir pra. Deixa o grave te levar. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo um yau, yau. Mexe todo o corpo quando joga com seu yau, yau. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo um yau, yau. Yau, yau, yau, yau. Essa lomba, lomba, dessa lomba, lomba, dessa, dessa, dessa lomba, lomba, dessa lomba, lomba, yau, yau. Lomba, lomba, sabe com seu yau, yau, yau, yau, yau, yau. Essa lomba, lomba, dessa lomba, lomba, dessa, dessa, dessa lomba, lomba, dessa lomba, lomba, yau, yau. Lomba, lomba, sabe com seu yau, yau, yau, yau, yau, yau. Desce, sobe no rolê, só na malé mole, se entre me joga aí. A gente na pista, pista não deita, deita, acende, queima, pega fogo. Imperatriz e GG vão dizer que hoje é dia de bumbum mexer, bebê. Quando ela dança, quando ela dança. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo yo-yo. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo yo-yo. Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo yo-yo, yo-yo, yo-yo. Essa lomba lomba, dessa lomba lomba, dessa lessa lessa lomba lomba, dessa lomba lomba, yau yau. Lomba lomba, sabe com seu yau yau, yau yau, yau yau. Essa lomba lomba, dessa lomba lomba, dessa lessa lessa lomba lomba, dessa lomba lomba, yau yau. Lomba lomba, sabe com seu yau yau, yau yau, yau yau. Pull up, yo yo, yes Lord. Essa lomba lomba, desce, sobe tipo um yau yau. Mexe todo o corpo quando joga com seu yau yau. Essa lomba lomba, desce, sobe tipo um yau yau, yau yau, yau yau. Essa lomba lomba, dessa lomba lomba, dessa lessa lessa lomba lomba, dessa lomba lomba, yau yau. Lomba lomba, sabe com seu yau yau, yau